Editorial. Caros leitores, a revista Camine, Caminhos de Educação, em sua edição de número 2, que completa o volume 5, inicia-se com uma publicação internacional com o título abre aspas nas aulas multissensoriais como recurso para a atenção educativa de alunos com deficiência. Fecha aspas de autoria do professor Eladio Sebastião Heredero, da Universidade de Alcalá, Espanha, com a colaboração das professoras Lorena Arce, Marta Baon, Isabel Calheiro, Esther Dias, Andréia Duenas, também de Madrid. O artigo reflete sobre as práticas pedagógicas exercidas em sala de aula com o intuito de facilitar o aprendizado de alunos com necessidades espaciais. Segue-se o artigo intitulado abre aspas Inquietações no cenário educacional, o que é uma escola justa? Fecha aspas de autoria de Claudiceia Ribeiro Ferreira, mestranda Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus de Araraquara e Sebastião de Souza Lemes, docente do Departamento de Ciência da Educação Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus de Araraquara. O trabalho traz discussões sobre a implantação do sistema de avaliação de rendimento escolar em 1996 e lançamento, em 2008, do Programa de Qualidade das Escolas que apresentou para cada escola um indicador de qualidade do ensino, denominado Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo. A próxima publicação abre aspas entrelaçando conhecimentos na formação em saúde fecha aspas de Alcides Leão Santos Júnior, doutor em Educação Universidade Federal da Bahia. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Saúde e Pensamento Complexo e docente do curso de Enfermagem, Campus Cassió, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Ildone Forte de Moraes, mestre em Enfermagem Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Saúde e Pensamento Complexo e docente do curso de Enfermagem, Campus Cassió, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Rosângela Diniz Cavalcante, mestre em Enfermagem Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Saúde e Pensamento Complexo e docente do curso de Enfermagem, Campus Cassió, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O trabalho refletir sobre os desafios da universidade, na contemporaneidade, na conexão do pensar-fazer a formação em saúde com os princípios norteadores do pensamento complexo. Segue-se o artigo abre aspas mapeamento de pesquisa sobre a juventude camponesa no movimento da educação do campo. Fecha aspas onde são discutidas as teses e dissertações do Banco de Dados de CAPES defendidas a partir de 1987 até 2011. O trabalho é de autoria de Verônica Moreno Machado, mestranda em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso Campus de Cuiabá. Bolsista Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Participa do Programa Institucional de Educação e Socioeconômica Solidária na Universidade do Estado de Mato Grosso. Integra o Grupo de Pesquisa Movimentos Sociais e Educação na Universidade Federal do Mato Grosso. Maria da Anunciação Pinheiro Barros Neta, doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Docente da Universidade Federal de Mato Grosso. O artigo abre aspas Educação Brasileira, A permanência de um sistema excludente. Fecha aspas de Rosilene Maria Rodrigues, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp Franca. Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas do Serviço Social na Educação. Integrante do Grupo de Pesquisa Mentalidades e Trabalho, do Local ao Global, Eliana Bolorino Canteiro Martins, docente do Departamento de Serviço Social da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp Franca e também coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas do Serviço Social na Educação. Sob esta perspectiva, o artigo apresenta o percurso histórico da educação no Brasil, ressaltando o sistema excludente que foi gestado ao longo dessa trajetória. A próxima publicação abre aspas Cidade Satélite e Pesquisa no Plano Piloto, Visões de Saúde e Visões de Universidade. Fecha aspas tem como autores Rosa Maria Jeti Carneiro, doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas. Docente da Universidade de Brasília.